você vai ouvir agora é uma história real que foi relatada no Women's Day Magazine, quer dizer, uma história acontecida na América. Uma mulher chamada Karen já tinha um filho pequeno de 3 anos, chamado Michael, e ela estava novamente grávida. E a ultrassonografia mostrou que seria uma menina. Então a mãe avisou o filho pequeno: você vai ganhar uma irmãzinha, está dentro aqui da barriga da mamãe. Então o menino de 3 anos, o Michael, ia perto da barriga e ficava cantando para a menininha antes dela nascer. Aquela cena era muito bonita. E assim os meses foram se passando e o Michael já amava a irmãzinha antes dela nascer. A mulher chamada Karen, juntamente com seu esposo, prepararam o quarto, decorando tudo com bonecas, pintando as paredes de cor de rosa e um berço bem bonito para receber a menina que iria chegar. E quando deu a hora do parto, começaram as contrações. A Karen foi conduzida imediatamente até o hospital St. Mary. E ali ela ficou aguardando a hora do parto. E as contrações começaram a vir de 5 em 5 minutos. Depois de 3 em 3 minutos. Mas a menina não nascia. E as horas foram se passando. E os médicos avisavam: se passar da hora pode ser perigoso tanto para a mãe como para a menina. Talvez tenhamos que fazer uma cesariana. E a Karen falava: não, quero que a minha filha nasça de parto natural, mas é perigoso esperar. E ela insistiu: não, aguarde mais um pouquinho, mesmo com dor. Ela queria ter aquela filha pelo meio normal, preparado por Deus. E quando a menina nasceu e foi retirada, ela já estava meia roxinha. Colocaram então a recém-nascida numa incubadeira e ela ficou dentro da UTI e a mulher acabou recebendo alta antes da filha. Ela voltou para casa com muita tristeza e a filhinha continuava no hospital. E ela chorava e dizia para o marido: a culpa deve ter sido minha, eu devia ter aceitado a cesariana. Eu talvez tenha comprometido o nascimento da minha filha. E ela se culpava por aquilo. E orava muito. Também o pequeno Michael orava, o marido orava. E a menina não saía do hospital. Ela também tinha icterícia. Seus órgãos internos pareciam que não funcionavam. O sangue estava sujo. Os médicos pediram autorização aos pais para fazerem uma transfusão de sangue, o que eles concordaram prontamente, mas mesmo assim a menina não recebia alta. E passou uma semana, e agora a segunda semana, e a irmãzinha recém-nascida continuava na UTI. A mulher sentiu que a sua filha iria morrer. Numa conversa com os médicos, eles disseram francamente: nós não podemos fazer mais nada. Já temos 2 semanas. Se desligarmos a incubadeira, a máquina, se deixarmos de fazer a limpeza do sangue através da máquina, a menina morrerá. Não tenham esperanças. É melhor vocês cuidarem dos preparativos do funeral. Aquela notícia foi uma bomba, uma tragédia. O marido voltava para casa juntamente com a esposa e olhava aquele quartinho tão lindo, que parecia um paraíso, mas que agora uma tempestade, uma nuvem escura tinha descido naquele local. A Karen olhava e chorava. O garotinho Michael, de 3 anos, perguntava: por que que não trazem a minha irmãzinha para casa? Eu quero ver a minha irmãzinha. E a Karen chorava. Era muito triste. Parecia que o céu havia desabado sobre eles. Certos de que a menina iria morrer, e atendendo os pedidos do garotinho, do Michael, que queria ver a sua irmãzinha, a mãe disse: está bem, eu vou te levar lá no hospital. Você vai ver a tua irmãzinha. Mas o hospital não deixava entrar crianças ali na UTI. Porém, a Karen insistiu e disse: meu filho vai entrar sim, ele vai ver a sua irmãzinha. Nem que seja a primeira e a última vez, ele vai ver a sua irmã querida. E entrou com o menino. E a enfermeira, contrariada, acompanhou. E quando o pequeno Michael viu a sua irmãzinha enrolada em panos e dentro ali daquela UTI, o menino começou a cantar a mesma canção que ele cantava quando a irmãzinha estava dentro da barriga da sua mãe. Eu não sei cantar, mas a letra da canção dizia assim: você é o meu sol, o meu único sol. Você me deixa feliz, mesmo quando o céu está escuro. Bebezinho, parece que ouviu a voz do irmão, aquela voz conhecida que lhe cantou durante todo o momento em que ela estava no ventre da mãe. E o bebê parece que reagiu. A Karen percebeu e disse: Michael, a tua irmãzinha se mexeu, ela te ouviu. Continue cantando. E o pequeno Michael cantava: você não sabe, querida, o quanto eu te amo. Por favor, não leve o meu sol embora, não. E o menino foi cantando e o bebê foi reagindo. A respiração, que antes parecia tão difícil, foi se tornando suave. E a mãe disse para o pequeno Michael: continue, querido, cante. Ela ficou emocionada. A enfermeira também ficou. E o Michael, todo feliz, continuou a canção. Outra noite, querida, eu sonhei com você. Te pegava em meus braços e te beijava com amor. E o bebê parecia sorrir. A mãe dizia: Michael, cante mais um pouquinho. A enfermeira se aproximou com lágrimas nos olhos e o pequeno Michael continuava: você é o meu sol, o meu único sol. Você me deixa feliz, mesmo quando o céu está escuro. Por favor, não leve o meu sol embora. Continue brilhando agora e na minha aurora. Era uma música mais ou menos assim. O que aconteceu foi que no dia seguinte, a irmãzinha de Michael recebeu alta naquela UTI e foi para casa. A revista Mulher de Hoje, Woman's Day, escreveu sobre aquele caso dizendo: foi o milagre da canção de um garotinho. Os médicos chamaram simplesmente de milagre, mas Karen, a mãe de Michael, chamou simplesmente do milagre do amor de Deus. Você que está ouvindo esta história e está passando por uma grande luta, na vida real você também está sofrendo e muito. Há doenças na tua vida ou na tua família, coisas acontecendo que você não tem o menor controle e você se sente triste e desesperado, desesperada. Mas olha o que a palavra de Deus diz aqui na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Você sabia que há um ditado popular que diz: quem canta, ora duas vezes? E que Deus habita no meio dos louvores? Foi isso que aconteceu enquanto Michael cantava para sua irmãzinha. Deus estava ouvindo aquilo como se fosse uma oração. E o Senhor Jesus ouve a oração dos pequeninos. Quando ele estava aqui na terra, ele foi rodeado por crianças. E os discípulos achavam que aquelas crianças atrapalhavam, incomodavam e queriam tirá-las de perto do Senhor. Porém, Jesus disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus amava as crianças e ama até hoje. As crianças são proprietárias do céu. Se você tem uma criança em casa, esta criança pode te abençoar e pode orar a Deus e ajudar você em oração. Por isso, não se desespere. Quando o Senhor Jesus também estava se preparando para o grande sacrifício, a morte pela cruz, ele entrou na cidade e o povo, admirado, clamava pelo seu nome. Mas o que chamou realmente a atenção foi o louvor que as criancinhas levantavam. E os sacerdotes, os religiosos, os fariseus diziam para Jesus: manda estas crianças se calarem. E Jesus disse: de jeito nenhum, não vou mandar essas crianças pararem de cantar. Vocês nunca leram na Escritura? E eu vou ler para você aqui, Mateus 21:16. Nunca lestes? Perguntou Jesus. Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor? Então, meu amado, não se desespere. Minha querida, não entregue os pontos. Ainda que o céu esteja escuro, acima das nuvens, o sol está brilhando e ele não será tirado de você. Principalmente o sol da nossa justiça, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.